198-95. Papá, papá, papá Romeu Mike, confirmando, essa mesma matrícula? Sua matrícula, triplo papá Romeu Mike? Papá, triplo Romeu Mike, ciente. Ponto de espera da 1-0, pronto. 35393, mantém o ponto de espera da 1-0. Vai manter, 5393. Foi a porta da Juliette. Alfa, confirma. Reporta antes da Juliette, o 9278. Gente, eu chegar junto a esse outro papá, confirme, é papatango, Oscar papapapá? Gente, eu chegar junto a esse. O chegada bom, se desce para nível 060, em redução para 220 nós, número 5 na aproximação. Então tá bom, combinado, 220 nós, redução para 1,80, aí. 060. Certo, obrigado. 0, 1, 0 graus, 0, 6, 0, 6, 9. Autorizado pouso, 1, 0, 3, 3, 0, 5. Teórica Azul, tá na escuta? Controle Salvador, muito boa noite, TAM 3858, decolou na Momo, passa 1100. TAM 3858, contato radar, sua para nível 370, perfil da saída Momo Froti. 370, Momo Froti, TAM 3858. 45 para o RMA, aciona 01 no 10, 500 pés, coordenação com a torre para o direto. A torre opera na 118.95. Umba 54, me escuta? Ainda não, ainda não tenho sua autorização. A gente estava aguardando o Recife, okay? Que ligou para a gente aqui e informou que não recebeu nenhuma informação do seu plano. Nós pedimos para a IES retransmitir o plano para o operador lá, para poder autorizar seu plano, aquele seu voo. Então, assim que possível, vamos pagar a cópia. Ah, o 54 passou um plano em Porto Seguro, que também não foi recebido aqui. Eu tive que fazer um novo aqui. Aí depois, quando a gente deu, dá uma checada aí pra ele. Afirmativo, foi essa mesma informação do que o AS nos passou. É, teve degradação do sistema, ainda está ocorrendo, na verdade, e tivemos vários problemas com o plano de voo hoje. Então, realmente, felizmente, a gente só pode autorizar quando o plano chegar aqui pra gente. Polo voo 9278. 9278, portão número 8, autorizado ingresso. Salvador, boa noite, voo no 604. Voo no 604, Fortaleza, aguarde porta. 0-4, Momo Frote. Obrigado. 18, 9, 5, Salvador, boa noite, 3305, livrou, ingresso na alta. 3305, prossegue até antes da Juliette. Prossegue de alfa até antes da Juliette, na 3305. Trip 5393, está autorizado a decolagem de pista 1-0, vento 1-20 graus, 7-9. Livre decolagem, 5393. Eu tenho um ponto de esperada no zero. no 076, bajé travado? Afirmativo. Autorizado pouso pistão no 0, vento 120 graus, 7 nós. Livre pouso na 10, gol 1076. Intenção é pouso na RMA? Pouso na RMA, garçom do Lula. Sente, reporte quando pronto para pouso. Preparado igual, já pronto para pouso, garçom do Lula. Cara, não precisa ter Recife, vamos lá, só um minuto. Gesto na 0, na 2. Ajustado na 0, na 2, até 2 voltados. 35, 55. E o 5972 segue um Alfa Tango 72, posição de 12 horas, 7 milhas e meia, cruzando 090 para 2 mil pés. Controle Salvador, boa noite, Trip 5393, decolou, cruza 2100 na sua escuta. Trip 5393, contato radar, soa para nível 190 na saída Pucajamo, Aracaju. Livre ascensão para 190 na saída Pucajamo, Aracaju, 5393. Controle Salvador, muito boa noite, Xené 6224. Xené 6224, boa noite, chega da mar e desça para nível 050 em redução para 229. 050-320-624. Vento do aeródromo 1 no 0 grau 7 nós, reporte no solo controlado. Gente, frequência livre, eu acho que azul no solo 52. Para a força mesa, Whisky 1, nível 090. Cancela 1-0, decola com a esquerda, saída lotada, aciona 5-5-6, chama 2. 5-4, 5-4, 5-4, 5-4, 5-4, 5-4, 5-4, 5-4, 5-4, 5-4, 5-4, 5-4, 5-4, 5-4, 5-4, 5-4, 5-4, 5-4, 5-4, 5-4, 5-4, 5-4, 5-4, 5-4, 5-4, 5-4, 5-4, 5-4, 5-4, 5-4, 5-4, 5-4, 5-4, 5-4, 5-4, 5-4, 5-4, 5-4, 5-4, 5-4, 5-4, Salvador, boa noite, gol 1-0, bem-vindo para o Sigma Alpha e repórter Tenso da Juliette. Obrigada, prossegue pela Alpha e passarei para o Juliette, gol 1-0, 5972, desce para 4 mil pés, ajuste na 0-1-2. 4 mil, 0-1-2, 9-7. Azul 4235, desce para 4 mil pés, ajuste na 0-1-2. E 2 e 4 mil. Decolagem pista no 0, vento 1, 1 no 0 grau, 7 nós. Algum problema em relação ao seu plano, em relação ao alternado, e a IS não vai poder liberar, porque eu acho que o alternado está errado, algo do tipo. Então, se eu puder entrar lá com a IS para poder checar, por favor. Muito boa viagem. 19852 no meio. Só mandou o Compass 54 na hotel para cruzamento. Que lava chamou? Compass 54 na hotel para cruzamento. Gente, para nível 130 na Conde, 52 no meio. Da 1028, na hotel, chame, na Delta, chame solo 121.9. Delta, chama solo. 72, desce para 2 mil pés. Para 2 mil, 5972. Azul, 4235, desce para 3 mil pés. 3 mil, 4235. Roma 5-4 na Delta, tá nas instruções. 5-4, vou seguir a via Alfa, Juliette, e após ingresso a Pátio, Índia, no ponto de espera novamente com a torre, 5-2-9-5, ajuste-me 12. Alfa, Juliette, Índia, chama a torre. Ingresso a Juliette, portão 5, no 076. Tá estabilizado, um localizador, tem um compromisso. Trip 5595, complante de aproximação, chame a torre 118, decimal 95. Torre 1895, obrigado, bom trabalho, senhor. Obrigado, boa noite. Rio 5972, autorizado ILS, XR, pista 1-0, reporte estabilizado. Autorizado ILS, reporte estabilizado, 5972. Azul 4235, desço para 2000 pés. 2000, faz 2000. Aracaju, 5393, grato. 9287, confirme o horário do plano? Não. 23 e 35, chegar com o centro Recife, não posso nada. 9287. Alô Salvador, muito boa noite, é o Azul 4298, no portão 3, ciente da Victor para Petrolina 300. Sim, na minha escuta aguardando, Azul 4298. Quem atende a primeira que a gente vê? É, a princípio é o Momo. Paulo, é o Gol 1076, tudo apagado no 5. Na 604, prossiga. Negativo ainda a autorização, Fortaleza. Checando por centro agora, na 604, só um minuto. A sua escuta. Chame Recife 1285, está 3858. Poderia confirmar a frequência de Recife para o TAM 3858? 126, decimal 85. Ok, comandante, observamos aqui no plano, seu plano venceu já faz 15 minutos. O senhor, por acaso, apresentou alguma DLA de plano? Ok, 23h45, ok, vamos checar junto ao centro. Chame para o acionamento, quando pronto, quilo pelo alfa. Diante. Torre Salvador, boa noite, Rio 5972. Rio 5972, boa noite, aguarde pista livre, ajuste 1018. Agora pista livre, 5972. Mantenha o ponto zero, rumba 5-4. O trip 5-5-1-5, no solo 0-0, 1-2-1-9 o solo. Chamarei, boa noite. Eu vou na 604, autorizado, estaleza nível 370. Sierra isolou 99, decola da 190, curva à esquerda, rumo transição pro TI. Transponder 5524, controle 198, ao voo 1604. Podia só repetir a saída? Rumo, transição pro TI. Confere? Correto, confere. Portão 2, chame quando pronto para o pushback acionamento. Próximo, chamarei o pronto, 1604. Paulo Salvador, 35595, livrou, está na Alfa. 5595, Juliette, após a esquerda, parte 3. Juliette, parte 3, boa noite. E pose 972, pista 190. Quilo-quilo-alvo na escuta da torre? Não, é o quilo-quilo-alvo, papapá, quilo-quilo-alvo na escuta. Isolou 2-0, decola 1-0, primeira curva esquerda, superfície da subida Momo, transição Flock 5546, transponder, controle 1-9.8. Só confirmando o nível 300. 300, 1-4-2-9. Portão 3, chame quando pronto, pressionar. Vamos lá, pronto. 1-4-2-9. Bom trabalho. Oi. Chame 6224, livre LF. Vamos estabilizar no localizador. Chamará, senhor. 6224. Controle 3392, possibilidade de voar tuna? Há a possibilidade de voar ITAP. Tá bom, ITAP. Obrigado. Tentei enviar novamente novo plano para o centro, já que nem a gente aqui tem, nem ele lá. Gente. Tô em Salvador, muito boa noite, 4235 azul. Baixa a travar. Final agora de 4.5 milhas. Ciente e aguarde autorização de pouso. A sua escuta. Rio 5972, seu solo ao 04, direito 219 solo. 219, obrigado, bom dia. Boa noite. Prossiga. Não. Não, comandante, também gostaria de entender, mas o problema é que eu não possuo seu plano no sistema, estou checando com o centro, mesmo possui quem não tem. Livre pouso, 1-0-0-0-6-2-0-0. Gente, livre pouso, 4-2-3-5. Alfa, prossigo. Afirmativo, seu plano está todo ok já aqui, chame para o táxi, ok? É o que precisa só informar uma outra alternativa, porque essa alternativa que o senhor colocou como Belo Horizonte, para esse horário parece estar irregular, tem algum problema de operação do aeródromo lá, confirme. Alternativa Vitória, então. Macaé funciona nesse horário da noite, eu não tenho a disponibilidade dessa informação aqui imediata. Ok, tá alternando Vitória, ok, sim. Cumbaco 5-4, autorizado, né, Mateus 1-0. Visão. 235, seu solo foi ao 08, chama 219, solo. Ah, posso de autorização? Só confirme o tipo do equipamento. É, 25, bravo, ponto cópia, 360. Autorizado para Galeão, 360, rota conforme bridge, o pisolô 10. É, SMAP conforme plano, decola da pista 10, correção 17 com curvatura direita no perfil da Dael Leda. Após Leda, voa bridge, intercepta aerovista, é conforme. 5570 transponder, controle da PR 199.8. V224, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Vai dar autorização de pouso, V224. Muito obrigado. Chame a torre agora em 1895 para acionar ataque de decolagem, 2012 na Just e só confia o PLB. Gente, bom voo. Azul 4235, Alfa, reporte essa Juliette. Alfa, é Juliette. Rumo 5-4, decola 0-9, controle 1-9, decimal 8. Chama controle, grande, até a próxima. Controle, Salvador. Rumo 5-4. Boa noite, está na saída do motar. Rumo 5-4, contato radar de decolagem, que se mantém a 0-9-0, na saída lotar. 0-9-0, lotar. Xené 6224, livre pouso? Xené 6224, livre pouso, 120 graus, 89. Livre pouso a 10, 6224. Decolou os 10, controle 19.8. Papá, aquilo que o Alfa tá escutando ainda? Tá autorizado, chame táxi. papapá, quilo, quilo alfa, na escuta? Azul 4235, ingressa Juliette, após esquerda para o pátio 3, atenta sinalizadores no pátio 3. Está autorizado o seu táxi até o fundo de espera para a integração no 7 Reporte. Criador 24, seu solo 12, direito 219 solo. 219 direito, 224. Salvador, a chamada 6224, Zona Fox. 6224, prossiga via Alfa, reporte na Juliette. Via Alfa, reporte na Juliette, 6224. Confirme. Um minuto, aguarde. Gol no 89287, na escuta? Sim, já possui autorização, pronto, cópia. Galeão 360, rota conforme plano, bridge, upzulonomia conforme, decola pista no zero, primeira curva à direita, no perfil da El, Leida após, Leida voa bridge, anteceptor, vista conforme. 5574, transponder, controle da PN 119.8. Portão 8, você me conta pronto para funcionar. Eu só queria se solicitou um contato lá direto para eles poderem registrar no seu plano lá no formulário, ok? Entre em contato com a IS aí em tarifa táxi ou para ingressão do centro. Ok. É, o telefone é o tentou 3204-1349, é isso? Tá, ok, mas eles solicitam contato lá então, assim que possível faz contato. É, 6224 para ingresso, Juliette. Juliette 01, portão, 6224. Juliette 01, obrigado, 6224. Falou, Salvador, boa noite, 1274, localização Guarulhos, quem está no 074, ciente, 1 minuto, cópia na minha escuta aguardando, prepare da El. 3398, complete a aproximação, chame torre em 1895. 1895, obrigado, bom dia 21. Salvador, tá 3398, toma, bora aí. Que tem pegamento, mas eu aproximação, aguarda a direção de pouso. Aguarda, luta 3398. treinamento de pouso, 120 graus, meia dúzia mais. Livre de pouso, 990, terra 3398. Romeu Bravo Oscar ou tá Romeu Bravo Oscar? Sim, estou checando com o centro que o centro está fazendo um plano e a princípio a gente não tô com o seu plano. Só tô checando com ele e aguardar a autorização, ok? Papá, possível. Aqui está autorizado, retorno para ela está forte livrando. Vai declarar no 7190 o quilômetro. Então pode iniciar o táxi, já cruza a pista, ele aguarda o seu cruzamento da pista e ingressa para estar. Próximo setor, tráfego da Gol, retaguarda, está sinalizando o pushback, vem iniciar o táxi. Retaguarda, pode iniciar a 2 a 2, tá bem? Negativo, na minha escuta aguardando. A princípio, mantém a posição. Fala, Gona, 074. Avenida direita, 129 só. 209, Bruno Brau, 3398, boa noite. Sistema dos planos, e estou só aguardando a liberação dele, ok? Autorizado o cruzamento, depois Mike Lima para a entrada no pátio 1, vai chamar a torre, o solo 129. Eu acho que papapá, aguarde a passagem da aeronave, está cruzando a pista no momento da interseção dela está, após ela ingressa à direita ela está. No 604, táxi aprovado, Índia Alfa, ponto de espera da 10, vai 1895 a torre, 1012 ajuste. Poder só repetir os dados novamente? Positivo, é Índia Alfa, ponto de espera 1895. Só confirmando, se você saber o POB? POB alternado de autonomia. Ah, positivo, POB 1794. Alternativo, 3 horas de 1905. Guarde o Felipe Alfa. Papapá autorizado, direita ela está. 398, vai ingressar Juliette após portão 4, 398. Então, Juliette, portão 4, 398. Escuta, meu voto. Ainda não, o chega que você está recebendo, você não possui ainda o seu plano. Quilo, quilo alfa, não escuta, prossiga. Recente. E confirmando, vai para 3? Vai decolar. Mantenha a posição, 398. Mantenha a posição, é a nova autorização do seu portão 3 para entrar tráfego azul, que o mesmo já vai liberar no pushback, você vai ter que aguardar. Nós chegou no 604, no ponto espera, está pronto para o aeroporto. Acabou de comunicar, e você vai ter que aguardar o azul liberar no 3, ok? Ok, fazer o quê? O azul com a 298 autorizado para o estacionário, chama o táxi. Aprovado Barulhos no 360, roda conforme, bridge, pisou no meia, decola no zero, curva direita, no perfil da Leda, após Leda voa bridge, ao intercepta aerovia. 5553 o transponder, controle 119.8. Autorizado Guarulhos 360, decola da 10 com curva direita, sempre da Alveda, Alveda, perdulou no meio, após falta de fã. 553 ao quadro, 19 com curva de saída, gol 1074. Confirmando a saída da Alveda, após Leda Bridge. Da Alveda Bridge, é assim. Portão 5, chega quando o plano posicionar. Marei, gol 1074. Quilo, quilo alfa, ingressa pátio, táxi até através do portão 612. Quilo alfa é ingresso no pátio e táxi aprovado até o través do portão 612. O quilo alfa, autocente e mantenha a posição aguardando. 26, controle 19.8. Vamos, passando de 6 anos agora. Alfa, ponto espera 2954. Salvador, bola 604, na escuta? Bola 604, aciona em código 5524. Subindo 370, aguarde o contato radar, sai da MOMO. Ok, entende. 5524 na MOMO, subindo ao 370. Bola 604. 398. Direto 3, obrigado, boa noite. Alfa, eu tô com o tráfego até ingressando agora, parte de estacionamento no portão de número 3. Após o tráfego, se eu prossiga, prossiga com táxi. Via Pátio Índia até o ponto de espera da 10, lá 18954, reajuste em 1012. Torre 3390, passagem ao piloto Alfa, a gente tem que resolver só um negocinho aqui a bordo. Gente, piloto Alfa copiou? Obrigado. Pato do Arabi 8, vento 1-0-0 graus, meio 2-1-1. Pesada aliada decolar, pista 1-0-2-4-2-1-1. Por 1-0-4, contato radar, usando 4.000 pés, subindo ao 370. Ok, subindo ao 370, bom nome 0-4. Negativo aí, não, solicita Aracaju, 1-2-3-0. Não me escuta aguardando, 230-6224. Sigo aguardando 6224. Gol 9227, portão 08 autorizado, sem táxi. Aquilo que lá foi autorizado, né? Manter no zero. Torre na B8, decola 30, controle 19, decima 8. 119, 8. Uma boa noite, até a próxima. Bom. Controle Salvador, muito boa noite. É o azul 4298. Tá passando 1200 na MOMO. Azul 4298, contato radar na decolagem, sobe e mantém o 300, perfil MOMO. Sobe e mantém 300, perfil da MOMO. O Romeu, acho que o papapá chamou solo. Eu mantenho clear final asset free approach to runway 10. Report establish on localized course. Salvador, boa noite, tá 3305, informação Victor, autorização resiste 330. Só um minuto, 3305, saída PUCA. Do lá, pode decolar 1100 graus, 8 mais. Estimativo, livre decolar, 1-2-0 graus, 8-9. Livre decolar, 6212, Skunk identification, descend maintain flight level 060. You're clear on my arrival. I can clear my arrival. P04, chama sempre Recife na frequência 12085. 12085, Recife, bora mesmo, 04, gente. Olha aí, Salvador, boa noite, o papapá aqui, o que volta. Boa noite, Kilo Kilo, contato lá da Mulher Golândia, tudo aí pra quem tem o 2220. Fala, diga 350. 380. 380. Copiado, táxi aprovado, pátio Índia até o ponto de espera da 110, lá com a torre 1-1-8-9-5, ajuste 1012. Autorizado, alinhagem decolar, vento 100 graus, 899287. Autorizado, alinhagem decolar, vento 100 graus. Salvador, 3172, pode prosseguir, 2000. Police localized runway 10, Europa 083. Europa 083, complete your approach to 118.995. We complete the approach on 118.995. We change now. Bom dia. Pura voz, mas escuta. Salvador, tá 3978. Siga. Prossegui 2000. Afirmo. 2000 pés, 1012 no altímetro. Livre LS e foco estabilizado. Tá 3178. 2012, Azul 4298, chame Recife 2685. Vai chamar Recife 2685, o Azul 4298. Boa noite. Kilo Kilo Alfa, suba restrito ao 300 na proa de bridge. Proa de bridge 300. Sobia. 6212, desça para 3000 pés, o altímetro em Salvador 9012. That's correct, 3000, 1012 on altimeter 10. Expect final FX for approach. Utilizado 330 para Recife, operation 8. Decola do Nozero, Cuca, chamo Aracaju, 5555 no transponder, controle 199, 3300. Apenas complementando, curva, primeira curva à esquerda, após decolagem. Ok, primeira curva à esquerda após a decolagem, tá? 3305. Portão 09, chame quando pronto para estacionar. Ok, então, 9, está pronto, se tiver estacionamento, tá? 3305. Confirmando, tá pronto? Tá no 9, então. Autorizado 9, para estacionar, chame táxi. Chama táxi, tá? 3305. Fala do ano 074, você vai aqui para mim, posição 5. Autorizado, chame táxi. Olha para táxi, do ano 074. Salvador, boa noite, Gol 9287, decolou na Dael, passando 1300 pés. Gol 9287, contato radar na decolagem, tudo até o 360 no perfil da El. Pode até o 360, Gol 9287. Quilo Alfa, chame o centro Recife, 125, decimal 1, notando 3325. Pode repetir as frequências? 1251, alternando 3325. Quilo Alfa. 251, 3325. Estabilizado 3178. 3178, complete aproximação, chame a torre, Salvador em 18. 3178. Europa 03 on the ground at 40, lift to the right and call 12 on the small niner. To the right, 119er, 083, goodbye. 6212 clear final ILS at approach. 50,000 common establishment localized equipment. 6212 ILS 10 clear approach, and I will call you back when established. 10 3, good night, and taxi now for a report before taxi Juliet. Roger, we call you Juliet, Europa 03. Oi, Salvador, boa noite, está 3178. Passando em GPR, Machado Alves. 3178, cheque, eu tenho autorizado pouso, vento 120 graus, 8 mais, pista 10. Sobre pouso, 10, 3178. 9, para minha 3, 51, oferta galeão. Autorizado táxi, 10074, em frente, Índia, até o ponto de espera da 10, lá com a torre 1 no 895, ajuste 1012. Taxa via Índia, ponto de espera 10, torre 1295, gol 10074, gol. Para o táxi, POB 159, 2 horas e 40 de autonomia, alternando na salva. É, aprovado, pátio, Índia, até o ponto de esperada 1-0, quando lá com a torre indo no 8.95, ajuste 1-0, 1-2. Pátio, Índia, ponto de esperada 1-0, torre 8.95, 3305, boa noite. Boa. 3 Salvador, boa noite, sou Gol no 074. Contra espera no 0 pronto, visual coronado na curva de novo. Ciente, mantém a posição. Team Juliet, Europa 083. Wait, please. Roger, we wait on this one. I have the traffic with the company. After the traffic and the enter and Juliet to the stand 1-0. Roger, behind the traffic we continue to stand 1-0. Europa 083. Obrigado, aliás, manter o 074. Ali mantém, Gol no 074. Outra, 33 na 30, livre 25, tá? 3305 autorizado, táxi, 3305 tem no ar. Solo aos 43, direito 219, solo. Direito 219. Solo, salva da Guarani, 3-8. Bem-vindo ao Alfa Repórter da Juliette. Alfa da Juliette. O 074 livre decolar, 120 graus, 8 mais. Livre decolar, 6212, complete your approach. Well, I'll call it 118, this morning line of fire. Mantém a posição. Mantém.